Portal do Arrocha. Alô, meu parceiro Pintinho, tamo junto, meu irmão, essa vai pra você. Ô, oh, paixão doída, vem com o Lucas Fernandes, vem. Diz o que fazer, se eu já não consigo mais viver sem o teu jeito. Sem ouvir sua voz, sem sentir o gosto do seu beijo. Há marcas que o tempo não vai apagar. Eu já me acostumei a viver com o seu olhar. O seu olhar. E se eu te ver braços de outra pessoa, ou numa balada, ou na praça, ou qualquer lugar à toa, as lembranças podem machucar o meu peito. Não tem jeito. E não tem jeito. Vou viver assim, carente, bebendo, chorando, feito um cão sem dono, assim sem você. Saudade maltrata e meu peito invade, não consigo te esquecer. Eu preciso te encontrar. Quero olhar nos seus olhos e dizer o quanto eu te quero. Te amo, amor. Ter você para sempre presa em meus braços, porque nada terminou. E sou eu seu eterno amor. Paixão. E se eu te ver por aí nos braços de outra pessoa, ou numa balada, ou na praça, ou qualquer lugar à toa, as lembranças podem machucar o meu peito. Não tem jeito. E não tem jeito. Vou viver assim, carente, bebendo, chorando, feito um cão sem dono, assim sem você. Saudade maltrata e meu peito invade, não consigo te esquecer. E eu preciso te encontrar. Quero olhar nos seus olhos e dizer o quanto eu te quero. Te amo, amor. Ter você presa para sempre nos meus braços, porque nada terminou. E sou eu seu eterno amor.